27 Church Lane, up and wait for an ANZ. OSHA 627 clear to take off turn 810, wind 070 degrees 08 knots. 0627, contact 208, muito obrigado, bom trabalho, 6327. Mas é a Gorfa, 1-2-0-3. Vai, Tiago. Colônia 3, 4, confirme este nome do através de Coral e através de Nelson. Colônia 3, 4, confirme. Confirme através de Coral, este nome através de Coral e este nome através de Nelson. Charlie 327, após Coral, vou em Conf. Qual a situação de campo para mais campo? Eu tenho visual nos mínimos, chuva leve sobre o campo. Sim, aqui. Eu falo mais sem acolhido, confirma com a gente que está funcionando. Confirma com a gente que está funcionando. 20, Tapão, meu mestre, eu acolhi, não tenho pra onde falar de Tapão, eu posso usar a pele, é campo. Posso fazer isso aqui no lugar. Puxa, nós não temos dois sites, com... Tem visto da 3 minutos, passando a posição coral, chama com a terminada, não, não, não, não, não, não. Capitão Oscar, 2 quilos, para mim, de voo 0, 5 0. A gente chama 0 na 7. visual, propõe passe pela direita da 17, o Papa Romeo Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, plano cancelado agora, 08, autorizado base pela direita da 17, parte no final da 17. Passarei na final. Tango Oscar, do esquina, eu vou trazer para o seu pensamento com a esquerda na Pro 055. Limite, Rádio 270, do Verso 1. Você fala de tapão, por gentileza. Plano 8, plano GSA modificado de 1908, se mantém o nível de voo 380 na Pro de Vuxa. O Mike Aquilo vai se enquadrar como número 2 do circuito de tráfego plano 7. Temos um prazo 350 em aproximação para o plano 7, já girando base, ok? 6, 2, plano 7, tráfego, Zulu. Mike Aquilo está autorizado, cruzamento 2, plano 028. Base, circuito não padrão, prolonga para o plano 7, vai dando para girar base. Aí, agora vai girar base, o Mike Aquilo, Zulu, cruzado, cruzamento. Fox Mike Tango, seu contato visual, tempo e lugar autorizado, pistão 7, vento 080 graus com 8 nós. Eu respondo, Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, seu contato visual, tempo e lugar autorizado. Final da 7, aporte curto final. Pelo W7, vai reportar no curto final, Zulu. Zulu 918, do Super 4 do Sul, já chamou 017, continuando a recepção de estudo em Zulu. 4.000 pés, 017, Azul 4423, autorizado, alinhares e colapsos, com o vento 090 graus, 099. Autorizado, alinha e decolada, 10, Azul 4423. Mike, Azul, tráfego avistado, por autorizado, pistão 7, vento 090 graus, 099. Bem, as condições,

Maria 99, eu tô em 1-1-8 do sinal 97. Mas 1-1-8 do sinal 97. Obrigado, 99, boa noite. 9-0, 2 da Maternidade. Fala, meu nome é com Juliette, 2-0-0-0-0-0, já chegou a 07. Chega a aproximação, 69. Tá, 4778, decolou 89, controle 120, decima 8. Controle 108, tá, 4778, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, tá, 4778, por Caracaju. A gente tá 3778, não tá com dano, decolagem, se me desceu da boca, tem missão Caju para ligar 330. 330, por Caracaju, tá, 4778. Passaria do 9802, tendo a colagem autorizada, piscina 0, vento 070 graus, 119. Passaria de colagem, passaria do 9802. No meu alvo, César Fion. Entendeu? No meu alvo, César Fion, já atingiu 4000 para a proximidade descida. Levanta o nosso esquilo, desce para 2 metros, ajuste 1-0, 1-7, 3-9, LS, 7-0, 4-0. Desce para 2000, apresenta o LS, é para ser estabilizado, ó, seu bom filme. Zero dois, de colher 2-0, controle 1-2-0, do sinal 8-2-1. Tudo mais 8-0-2, de colher 2-1, controle 1-2-0, do sinal 8. 2-0-8, passaria do 9-8-0-2. Azimão 9-9, tem pouso autorizado, piscina 0, vento 0-7-0 graus, 1-0-9. Autorizado, piscina 0, azimão 9-9. Salvador, passaria do 9-0-2. Controle Salvador, eu passaria do 9-8-0-2. Passaria do 9-8-0-2, contato com a Fernanda, com a gente, se você sair da Agoruna, tem seu elenco para o Rio de Janeiro. Agora 1, transição elefa para o nível 180, passaria do 9802. Ajuda 43, chame 4 vezes, tem 128, decimal 8, retorna 128, decimal 0. 4778, solicita para hoje Aracaju. São 4778, avanço, ordena 7. Após a Embraer na curtíssima linha, mantém a pistola zero. Fala 03, 12, 1, 2, 1, 9. 3, 1, 9, boa. Boa tarde, 97, muito boa tarde, mantenha o contato de telewise. Mantenha, vai mandar o contato de 55, sendo o colégio autorizado, está com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Eu sou o Esquilo. Tente, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Tente, ó. Oxalá, mais 355. Na escuta. Decolou 25, controle 1, 2, 0, 2, 9, 8. 2, 0, 8, 3. Eu vou fazer mais ou menos para o nível de O meu manifesto de voz foi trazido para o sequenciamento com a esquerda para o 020, limite é curso localizador. Faixa 2, que nós somos 29, livre, à direita. Faixa 0, faixa 3, em aquilo. Uma boa tarde e monitora a frequência 29. Comprar um ideal por quantas milhas? O ideal é 220 por 10 milhas, mas se deixar voar muito, mas já ajuda. Por mais de coordenação, por favor. Tá bom. Chilene 314, pista 0, me coloca 0, vento uma centena, 08, nós. Mas é com a Juliette e essa para 4 unidades, ele chama 017. Mas eu tenho que ser autorizado uma ótima, na presente. Obrigado, uma ótima. Ela 097, você mantém o nível de voo 380. Pode ser 380, muito obrigado. Tem 314, eu vou aos 3 juntos, sem controle, 120, me chamarei para ver. Obrigado. Com referência do Pistola 0, vento 1, corrigido, 080 grau, 1 0 mais.